Você que está conosco online, seja bem-vindo, bem-vinda. Deus te abençoe. Esse clima quentinho, glória a Deus. Excelente para pegar uma praia, né? Misericórdia. Assente, por favor, queridos, em nome de Jesus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Eu gostaria que você abrisse, mesmo assentado, o Salmo de número 46. Nessa manhã, a intenção do Espírito do Senhor é nos acalmar, nos trazer tranquilidade. E na prédica desta manhã, nós vamos revisitar alguns textos sagrados, permitindo que esses textos falem por si só ao nosso coração e tragam paz, tranquilidade. Pesado desespero que algumas pessoas vivem. Salmo de número 46, eu vou ler na versão atualizada, revista e corrigida, a RC. Algo de muito bom está para acontecer na tua vida. Algo de muito bom está para acontecer na tua existência. Assim diz o Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há uma expressão em hebraico aí, escrito selar, ou seja, o povo é chamado a ficar em silêncio após essa audição e ouvir Deus. Continuando, versículo 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se esbraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Novamente, o salmista nos pede silêncio. Versículo 8: vinde, contemplai as obras do Senhor. Que coisas magníficas Ele tem feito sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Encerrando o salmo, o salmista diz, nos dois últimos versículos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Será que você poderia ler o versículo 11 comigo? Enquanto vocês aí do som, abaixa o meu retorno um pouquinho. Abaixa o meu retorno do som, por favor. Versículo 11 diz aí, vamos lá. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Repita comigo: Pai querido, eu preciso ouvir tua voz. Eu preciso constantemente de percebê-lo, de senti-lo. Então, nesta manhã, me abraça, me traz sossego e tranquilidade e perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você mantivesse o Salmo 46 aberto, porque a gente vai voltar a ele constantemente. Eu já afirmei para vocês que pertenço a uma linha teológica que entende que a palavra de Deus por si só é poderosa. E cabe ao pregador apenas trazer à memória, reacender à memória da igreja aquilo que já está no texto sagrado. E esta postura evita que a gente invente coisas, porque há igrejas que costumam inventar muitas coisas. Eles entendem que a palavra por si só não se renova, então se ela não se renova, envelhece, eu preciso inventar coisas, e essas invenções nem sempre caem bem. Eu prefiro entender e crer que a palavra por si só é poderosa. Amém? Então mantenha, por favor, o Salmo 46. Quem escreveu o Salmo 46, eu não sei se você percebeu, em tempos remotos já havia passado por assustadoras lutas. É o que tudo indica quando a gente lê o Salmo 46. Quem escreveu, ou os escritores desse Salmo, haviam experimentado no passado coisas difíceis, haviam suportado a ira dos seus terríveis inimigos, e quando tudo parecia estar perdido, eles perceberam o braço de Deus agindo, concedendo-lhes vitória e paz que eles tanto desejavam. A gente também percebe, logo de início afirmando, de que os autores do Salmo 46, eu falo os autores porque ele é atribuído à família de Coré, o autor não é mencionado, é provável que deva ter sido escrito a várias mãos. Mas quando a gente lê o Salmo, a gente percebe que os autores, o autor, aprendeu a duras penas de que Deus está no meio do tumulto. Isto é, ele não nos deixa sozinho, mesmo quando as coisas apertam. Deus está no meio do furacão, como diz um cântico muito conhecido no Brasil. Ele não vai embora, repito, quando as coisas ficam apertadas. Por isso que o salmista várias vezes no Salmo 46 afirma que Deus é socorro bem presente nas tribulações. E ele insiste, o socorro virá, o socorro virá. Eu vou insistir como ele, aguarde, o socorro virá. Além dessas afirmações iniciais, há outras quatro falas que eu chamaria de poderosas de Deus, encontradas no Salmo 46. São quatro grandes afirmações. Todas elas confirmam o socorro e o cuidado de Deus. Afirmo que esse socorro e esse cuidado, em algum momento, se manifestarão na nossa existência, na existência daqueles que esperam em Deus. E a minha intenção, então, é agora revisitar esse Salmo e destacar as quatro grandes falas de Deus que se repetem constantemente no Salmo que a gente acabou de ler. A primeira grande afirmação que você deve guardar no coração e que está escrita de forma grande, bem firme, bem visível, é uma afirmação que é encontrada no versículo 1 e no versículo 2. O salmista diz, o socorro de Deus não faltará em tempo algum. Eu vou repetir, o socorro divino não faltará em tempo algum. Preste bem atenção, tudo de estranho pode acontecer, mas o socorro de Deus não faltará. A Bíblia registra várias histórias. Uma delas merece destaque nesta manhã, que é a experiência de Jairo. Jairo era religioso, como nós somos, confiava em Deus, e a sua filha estava quase à morte, até que ele resolve apelar para Jesus. Apelar para Jesus é apelar a Deus. E manda então chamar Jesus. A situação estava desesperadora. Algo de bom deveria acontecer, ou se Deus assim viesse e mudasse a história de Jairo e da sua filha. Uma pequena filha de 12 anos estava à beira da morte. E o texto sagrado diz que Jesus vai correndo à casa de Jairo para atender o apelo daquele que confiava em Deus. E ao chegar naquela casa, a tristeza é substituída por gritos de alegria, de entusiasmo. A tempestade é acalmada, a noite escura é afastada e a vida vence a morte. porque Deus se mostrou presente. Então, querido, a primeira grande afirmação que você deve guardar no coração é aquilo que a gente ouviu desde o início na leitura do Salmo. O socorro de Deus não faltará em tempo algum. Você pode esperar. No versículo 3, 4, 5, 6 e 7, a gente encontra uma outra, a segunda grande fala de Deus. A gente ouve Deus dizendo: aqueles que confiam em mim, mesmo em meio às grandes lutas, têm motivos para se manterem calmos. Se você confiar em Deus, permanecer esperando nele, não importa o volume do tumulto, não importa se o terremoto é 8.7, não importa o tremor da terra, você não tem motivo algum para estar desesperado. Olha o que o versículo 3 diz, do Salmo 46. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente, há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nesta cidade. Você é a cidade, é a casa do Deus Altíssimo. Fique tranquilo, Deus vive em você. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã, bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas, os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu ouço Deus dizendo para nós: você me escolheu me servir, você me escolheu servir-me. Então fique calmo, porque eu vou agir no tempo certo. Era uma manhã calma e parecida como esta. Marilda, sua família, seus três filhos, seu esposo, sentaram à mesa para agradecer pelo café da manhã. Eles estavam se preparando para ir ao culto na igreja metodista. Naquela manhã, a mesa não era farta. Havia apenas um café ralo, alguns pães velhos, mas como Marilda fazia todas as manhãs, reunindo com seus filhos, agradeceu a Deus pelo que tinha. Após o término daquele café magro, foram para a igreja. A Marilda e seu esposo guardavam no coração uma inquietação. Eles não tinham nada para o almoço. Esperavam que Deus iria providenciar. Se arrumaram, como sempre, foram para a escola dominical, participaram da celebração matutina. Chegou a hora do almoço, eles voltaram para casa. Os meninos estavam famintos. Novamente, marido e esposo sentaram à mesa. As panelas estavam vazias, a não ser um prato com pequenos pedaços de pães velhos. Eles colocaram à mesa, os filhos olharam. E então, um dos filhos perguntou para Marilda: mamãe, aonde está a comida? E Marilda disse: Deus vai providenciar. Era hora de almoço. Eles oraram. Eu não sei se você já passou por necessidade. Já passou? Eu já. Você já esperou em Deus um milagre? Eu já. E eu posso te dizer: Deus é bom. Deus existe. Já batia meio-dia e parecia que nada ia acontecer. Deram as mãos, agradeceram pelo almoço. Naqueles momentos, enquanto o marido estava na igreja, o empresário estava fazendo compra, um servo de Deus, num dos supermercados daquela cidade. Enquanto ele fazia compras, foi lá para comprar algumas pequenas coisas que lhe faltavam para adicionar também ao seu almoço, ele ouviu a voz de Deus: E Deus dizia: socorre a minha serva. Socorre a minha serva. Até então Deus não disse quem e aonde ele deveria levar, mas obediente ao chamado de Deus, ele foi colocando coisas no carrinho. Arroz, feijão, café. Colocou um macarrão. E quando ele ia saindo, Deus disse para ele: compre refrigerantes gelados. Gelado. Novamente a voz disse para ele: vá à lanchonete, o restaurante do supermercado, compre arroz, feijão e farofa pronta. Puxa. E a voz insistiu: compra 2 frangos assados. Parece que Deus é carioca. Ele colocou no carro. E em seguida, novamente, aquela voz veio e disse: vá à rua tal. A minha serva te espera. Era 12:30, 12:40. A oração lá na casa da Marilda já havia terminado. Milagre parecia que não havia de acontecer. Campainha toca. Então insistiu. A irmã Marilda falou para o esposo: milagre está chegando. Milagre está chegando. Lá estava o irmão com compras, entregou para Marilda, eram compras ainda físicas, e quase que ele esqueceu, e quando estava indo embora, não tem mais. E pegou lá o arroz quentinho, o feijão nas quentinhas, pegou o frango assado, e pegou o refrigerante que Maria mais gostava, Coca-Cola gelada, 2 garrafas de Coca-Cola. Parece brincadeira, mas Deus age. Deus está presente em meio ao tumulto. Ele não nos abandonou. Eu poderia ficar aqui contando outras experiências de irmãos que viveram socorro divino. Deus está dizendo para mim e para você: a vida, a sua casa, a sua cidade, a casa e a cidade daqueles que são comprometidos comigo, aliançados comigo, estão muradas pelo fogo divino. E esse fogo impede que ações do mal se concretizem em nossas vidas. Espere, o socorro virá. A sua casa está segura nas mãos do Senhor. Se você tiver fé e a sua vida fundamentada em Cristo, Deus sempre cuidará de você. Nem sempre o frango assado vai estar lá com a Coca-Cola. Você não vai passar fome. Eu tenho dito para as pessoas que me procuram, e às vezes estão em necessidade, eu digo: não passe necessidade, não passe fome. Procure a nossa igreja, procure. Você não pode passar fome, ninguém de nós poderá passar fome. Somos uma só família. Amém? Ninguém aqui pode passar necessidade. A gente tem que um ajudar o outro. Tem que ser assim. Nós temos que ser o braço de Deus, o agir de Deus na vida do irmão, da irmã. Há uma terceira, e eu vou ficar só na terceira devido ao tempo. Quem sabe em um outro momento eu vou até a quarta afirmação. Mas há uma terceira afirmação que você precisa guardar no coração. Deus diz através do salmista no Salmo 46... Você pode ficar tranquilo, mesmo em meio a grande tempestade. Realmente existe uma possibilidade de se estar tranquilo em meio a tempestade. Os epicureus, por exemplo, os estoicos, afirmam que existe um estado de calma absoluta, de tranquilidade da mente, de ausência de perturbações que pode ser acessado através do seguimento de algumas regras que Epicuro, no caso dos epicureus, ensinou. Esse estado eles chamam de ataraxia. É o estado da imperturbabilidade. Sim, esse estado existe. Mas a forma para acessar esse estado de paz não está no seguimento tão somente das regras de Epicuro. Para que você tenha paz no coração, você precisa ter Jesus na sua alma. O próprio Jesus, o Mestre, diz: eu vos dou a paz que o mundo não pode vos dar. Então existe sim a maneira, uma forma de se estar tranquilo em meio ao furacão, em meio à luta, em meio ao desastre, em meio ao caos. É incrível a lição que a gente aprende quando estamos ao lado de crentes lutados. A minha vida pastoral consiste, dentre outras coisas, em estar constantemente junto aos enlutados, a quem casa também, a quem está enfermo. E eu confesso que, das tarefas pastorais, a mais difícil é acompanhar pessoas enlutadas e crianças que estão à beira da morte. Como é difícil. Como é difícil. A gente chora com os pais. Lembro-me do Nicolas. Nicolas era um bebê encantador. Nicolas teve câncer. Por um mês de luta. Todas as vezes que eu visitava o Nicolas, a minha vontade era vê-lo curado. Deus quis outra coisa para o Nicolas. Mas como é difícil. Lá estava, no ofício fúnebre do Nicolas, e isso já se passou mais de 30 anos, e essa memória não vai-se embora. Estava naquele ofício fúnebre mais difícil da minha vida. Lembro-me nitidamente. O choro tomava conta do ambiente. Numa pequena esquife estava o Nicolas, menino lindo. Nós lutamos durante meses. Invocamos a bênção. Em algum momento o pai do Nicolas pediu a palavra. A serenidade estava no rosto dele. Pediu para que a gente cantasse um cântico. É comum nós, evangélicos, cantarmos cânticos no ofício fúnebre, porque celebramos a vida e celebramos o dom de Deus. Mas é difícil cantar certos cânticos. E ele pediu que cantássemos um cântico que o Nicolas gostava. Ainda quando bebê, já tínhamos 2 anos, 2, 3 anos, quando ouvia aquele cântico, dormia tranquilamente. E nós cantamos. Acho que me marcou foi a serenidade e a paz no rosto dos pais do Nicolas. E ele repetiu, após a fala, aquilo que Jó, no livro de Jó está escrito: Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja o Senhor. Me entregou seus filhos, seu filho, nos braços de Deus. Deus está dizendo: você pode encontrar paz em meio às tempestades. É só confiar em mim. Você pode encontrar a paz em meio à tempestade. É só confiar em mim. Eu estou ao seu lado. Vamos ficar de pé. Quando a gente caminha com Jesus, mantenha essa fé alicerçada e alimentada, as tempestades vão chegar. O desespero pode também se achegar. Mas se você fizer silêncio, você ouvirá a doce voz do Mestre. E ele vai dizer: não tema, sou eu, estou contigo. Eu quero lhe convidar agora a colocar as suas necessidades diante de Deus. Se você quiser estar no altar, me restam alguns minutos, 14 minutos. Se você quiser se colocar no altar e chorar diante de Deus, aqui comigo, vem cá. Eu quero orar por suas necessidades. Talvez você esteja bonito e uma enfermidade bate à porta. E nesse momento nós vamos orar pela Isabel, pela Sinelita, pela Iraci, que está com Alzheimer, pela Ana, que enfrenta turbulências enormes, Vamos orar pela Flávia, mãe da Jennifer, que segundo os médicos está em câncer terminal. Vamos orar pela Luizinha. Vamos orar pela Fátima. Nossa querida Fátima fazia uma cirurgia no dia 4, joelho. Maria Isabel vai fazer uma cirurgia no dia 5, muito complexa. Vamos orar por esses irmãos. Você tem procurado saber como teu irmão está? Ou você é aquele que vem da igreja, nem olha para o lado, está pouco se importando, entra no seu carro ou segue o seu caminho e não para para perguntar para o irmão, está precisando de alguma coisa? Vamos falar com Deus. A Luciene vai estar orando agora.